Descida para o nível voo 060, Força Aérea 4514. No 328, vitoração para sequenciamento, curva à esquerda, na proa 055, limite localizado. Esquerda 055, limite aloca em 328. LS, o gol 1697. Complexo não, ele é torre 18, decimal 6. 18,6, obrigado. .5240, desce para 2000 pés, 810.3, autorizado sinal ILS, reporte estabilizado. Desce para 2000, autorizado ILS, reportado estabilizado, 5240 da Trip. .3280, 060. 960, 3280. 924, Taxi Alfa, reportando Santa Cruz Juliette para ingresso. Alfa, reportando Santa Cruz Juliette, 924. Aéreo 4514, vetoração para sequenciamento, curva esquerda na proa 360. Salvador, boa tarde, gol 1697, do Cipra, contra embaixo, travado. Certo, gol 1697, avistado o tráfego, o ajuste padrão, está livre o pouso, 910, venta 1-0 graus, 1-0 nós. Teve pouso na 1-0, gol 1-1-7, obrigado. Passaria 2230, informação em curso a Lima, vitória da conquista nível 200, copia? Ciência autorizado, vitória da conquista, nível 200, decola da 1-0 com curva direita no perfil da saída Arbor, após posição Elefa e após voo direto para a vitória da conquista. Controle em 1-9-35 e aciona 5445 no transponder e aguarde apenas um instante para o cotejamento. O gol no 924 ingressa Juliette, posição 01. Juliette para o 01, 924. O passageiro 2230, coteja. No transponder, o passarelo 2230. Afirmativo, remoto 1-4, chama pronto para o pushback saneamento 2230 da passarelo. Pushback saneamento 2408908. 08 autorizado, reporta táxi, azul 4089. Autorizado, 4089. Fala, objeto 6721 no pushback saneamento 214. Objeto 6721, coordenando com a equipe de solo, Boeing da Gol agora ingressando no pátio principal, vai parquear o 01, após o mesmo passar a retaguarda, autorizado para o inspecionamento, reporta táxi. Após a passagem, autorizado no 4-7-2-1. INS 10 milhas, passado e travado. Boa tarde, 35240, chame passando no externo, o ajuste é padrão. E o vento 120 graus 9 nós. Aguarde autorização de pouso. Sim, o externo será reportado. 5240. Espero que o Oceano 4 irá ultrapassar o curso do localizador. Espero que o Oceano 4, curva direita na proa 070. Você vai decolar e vai manter o eixo de decolagem até cruzar 2 mil pés e caso de falha de comunicações, após cruzar 2 mil pés, execute a subida Momo. Tem a decolagem autorizada da 17, o vento é 120 graus, 9 nós. No 328, descida para 2 mil pés, ajuste no 013, autorizado a sinal ILS, reporte estabilizado. 2000 com 1013, de reportar estabilizado, sinal de ILS X-Ray, 322. Tente de November Alpha, observe o Charlie 210, decolando, rolando à sua frente, após a linha IMT, 17. Ataque via Alpha e reportante do ataque 3 Juliette para ingresso. Alfa, repórter da Juliette, 167. 210, já decolando da 17, aguarde a liberação. Estamos aguardando, passamos agora o externo, embaixado e travado. Gente. Objeto 6721, quando pronto, táxi autorizado via Índia Alfa até o ponto de espera da 10. Ponto de espera torre em 118, decimal meia dúzia, o ajuste no 013, agora bom voo. Índia Alfa 18 também, obrigado, boa tarde, bom trabalho. 8 nós. Ciente autorizado o pouso na 10, 5240. Ano 6, este é meu controle, em 19.35. Isso é Índia Alfa até o ponto de espera da 10. Ponto de espera torre em 118, decimal meia dúzia, o ajuste no 0, 13, agora bom voo. 13, de alta, ponto de espera da 10, ponto de espera da 10. O Eco recebeu a decolagem da torre? Afirmativo, decolado, vai chamar o controle agora no frequência 1935, o Oscar Bravo. Correto, e mantenha o eixo de decolagem, ok? E chame o controle. Está mantendo o eixo de decolagem, vai chamar o controle, o Oscar Bravo. Gol no 697, após a passagem do Embraer da Azul, ingresso a Juliette, posição 05. Após a passagem do Embraer da Azul, Juliette, ingresso a posição 05, 67. Decolagem está 2 mil pés, saída Momo. Batango, Oscar Bravo é contato radar, suplano de 080, saída Momo, copo. 080, saída Momo, Oscar Bravo. Confirma se o Oscar Bravo está autorizado já livrar o eixo de decolagem? Oi, Salvador, boa tarde, atenção, presidente. 721, boa tarde, mantenha o ponto de espera da 10, 721. A mais é forte. Autorizado. Após 3 mil pés, Oscar Bravo Eco, autorizado a sair da mão. Estabilizou o gol no 328. Gol no 328, complete na LS, torre em 1-8, decimal 6. 8-6, 328, boa tarde. Lima Alfa Romeo, reporte Paris. Gente. Cinco, dois, quatro, zero, solo, usando oito, libere a direita, chame solo, 1219, 5240. Direita, chamando 219, obrigado. Torre Salvador, gol no 328, baixou e secou, boa tarde. Boa tarde, continue na aproximação, aguarde pista livre no 328. Aguardando, 328. Cinco, dois, quatro, zero, Ivana, sua escuta. Trip 5240, táxi em frente, Alfa Kilo, pátio 3, atento ao sinalizador. Alfa Kilo, pátio 3, atento ao sinalizador, 5240. Qual é o controle? Copio o controle, Oscar Bravo, F, Tanco. Qual é a Apoio Ideal, Cristian? Apoio Ideal 320, tá? Foi na Proa 300 inicialmente. Proa 300, curva, confirma a curva para esquerda ou direita, controle? Direita mesmo. Curva direita, Proa 300, Oscar Bravo. Tem pouso livre, o vento 120 com 09 no 328. Livre pouso, 90 gol no 328. Tutam 3805, informação agora em curso a Mike, apenas o QNH agora no 03. Guarulhos autorizado nível 340, decola da 10 com curva direita no perfil da saída da AEL, Leda após posição Eudes, quando intercepta o Zulu 44 e segue conforme a rota do plano de voo. Um controle em 119 decimal 35 e aciona 5501 no transponder. Da 3805, talvez essa palavra Guarulhos 340, para dar um zero, curva direita, saída da El, após Roleta, após Eudes, 77 Zulu 44. Controle 1935, número 501, sente o QNH no 03. Sente, cotejamento correto, portão 11, chama pronto para o espectacionamento, tanto 3805. 3805. Chefe padrão. Gente, o Web 6721 é autorizado a linha aí, mantemos a 10 e prepare-se para decolar assim que é autorizado. Autorizado a linha e manter a 10 aqui, 721. 54, confirma, pronto para o espectacionamento 9? Confirmo, pronto para o espectacionamento 9. Gente, no 09 autorizado, reporta táxi, o gol no 754. Obrigado, não. O Kilo Quebec Serra, só confirmando, foi feito um novo um plano para Barra Grande? É esse o destino? Falou 219. Grande à direita, 219. Sim, só confirmando, está no PAD 5? Gente, autorizado então Barra Grande, Serra, Índia, Romeu, Índia, o nome PES, decolagem da 17, curva direita, via corredor Axé. O controle em 199 decimal 35, a torre em 198 decimal meia dúzia e aciona 0123 no transponder. Oi, por favor, bom dia, Alfa Romeo, Alfa Romeo. Web6721, decolagem autorizada no 0, vento 120 graus, 109. Iniciando 10, Web6721. Papa Romeo Lima, Alfa Romeo, reporte na rotatória. Voltará na rotatória, Romeo. E autorizado poderá fazer uma proa direta da base pela direita da 17. Ok, reporte na base da 17, o Lima Alfa Romeo. Voltará na base da 17, Romeo. Boa tarde, ponto de boa tarde, mantenha o ponto zero, azul 4089. 328, boa tarde, táxi via Alfa e reporta antes da táxi via Juliette para ingresso. Alfa, de reportamento da Juliette. 4, vento, 120 graus, 10 nós, livre pouso, 10. Passo, não passo, não passo. 0 com curva esquerda no perfil da saída Puca, após posição Jamo e após direto Aracaju. O controle em 199 decimal 35 e aciona 5471 no transponder. Sente autorizado em nível 230, decola da posição 10 com primeira curva à esquerda no perfil Puca, chamo após Aracaju. 1935 controle, 5471 é o transponder. Protejamento correto, portão 7, chama pronto para o inspecionamento, gol no 806. Já está pronto, gol no 806. Aí estou para o Aracaju 330, saída Momo Front. Momo Front 330, quando possível, referências, voa frutinho. Gol no 806, está na posição 7, para pushback, acionamento. Mais informação, o Xanemé 315, a sua identificação autorizada a chegada. Amanda, esse planejou 060. Amanda 060. Tente, você escuta aguardando, 806. Quatro, cinco, no quatro, no solo aos 25, libere à esquerda e no pátio militar, frequência livre. Cinco, meia, meia, presente, TAP. São em curso agora, Mike. Pronto, cópia, Cairo Lourenço. Autorizado, Cairo Lourenço, no mil pés, decolagem da 17, curva direita, via corredor axé. Em controle em 1.9.35, a torre em 1.8.6, dúzia, e aciona 0160 no transponder. Lima Alfa Romeo para interceptar a final da 17. Tente, Lima Alfa Romeo, chame na final. Yes. 754, está pronto pro táxi? Sente, táxi autorizado via parte principal, táxi em Índia Alfa até o ponto de espera da 10, ponto de espera torre em 1.8.6 dúzia, o ajuste no 0, no 3, bom voo. Táxi via parte principal, Índia Alfa, ponto de espera torre no 0, 1.8.6, na torre e 1.0.6, ajuste, voo 754, obrigado. O gol no 328, após a passagem do Boeing da companhia, ingressa Juliette, posição 08. Com a aeronave da companhia passar à frente, Juliette para o 08, 328. O Vitor Índio Juliette copiou a informação para Cairo Lourenço. Ok, o azul 4089 está livre a decolagem, está 10, venta 1020 graus, 99. Companhia parquear no 08, autorizado para o inspecionamento e reporta táxi. Tente após o aeronave da companhia parquear no 08, autorizado para o inspecionamento. O Vitor Índia Juliette na escuta. Aos 99. Livre pouso, Romeu. Afirmativo, o copiou a autorização para Cairo Lourenço. Passarelo 2230, na minha escuta aguardando, já temos uma aeronave, um Boeing da Gol 07, apenas aguardando um parqueamento para iniciar o push, ok? Será o número 2 no setor. O Vitor Indio Juliette ao solo. Câmbio controle 1935. 1935. E reporta novamente para o cotejamento da mensagem, ok? O Vitor Indio Juliette. Aquilo que é Dex Serra, viaja um instantinho para o táxi. Xanemé 315, desça para o nível de voo 070. 070-6315, já autorizado. Papatango, Oscar Bravo Eco, sou para o nível 060. Oscar Bravo Eco, acertando para 065, está cruzando 4000. O que é o seu valeto? 060, Oscar Bravo Eco. Quebec e táxi para Bata. Conhece o hangar da Bata? Senhor de Salvador Azul 4089, curva à direita da El. Azul 4089, contato radar, curva no 360, reta da El, Leda Yields. Da El, Leda Yields 360, se é possível voar Leda ou Yields a presente? Presente Leda, Azul 4089. Leda, obrigado. É Papá, chama ingresso. Amber Alpha, ao atingir a linha do litoral norte, prossiga para a Praia do Forte e chame o controle 1935. Controle 1935 no corredor Forte, November Alpha, grato. Nada. Torre de Juliette, acione Chantax. 754, só para informação, temos um Charlie 150, está aproximadamente uma milha à esquerda do eixo de decolagem, está prosseguindo para a Praia do Forte, com rumo nordeste. Não vai interferir na sua decolagem, ok? Tem condições de decolar ou aguarda mais um instante alinhado? É 1010. Sem problema, João, 754, ok, o tráfego já está afastando, já está aproximadamente 2 milhas do eixo de decolagem. O vento é 1.0 graus, 8 nós, o voo no 754. Está com o tráfego de decolagem, 1.0, voo 754. Nada. Beck Serra, táxi autorizado pela pista 17, chama alinhado e pronto. Lima Alfa Romeo. 2000 pés, que é negão 013, autorizado sinal LS, reporte estabilizado. Oceano M13 no 5, disparo 3000 pés, ajuste no 0, 1 no 3. Vendo com a equipe de solo, eu tenho agora um Boeing da Gol, vai iniciar o pushback acionamento no 07. Se tiver possibilidade de realizar o pushback na remoto, no 4, sem interferir com o pushback da mesma, autorizado. O caso negativo, aguarda apenas o táxi da mesma para iniciar, ok? Voo no 754, decolado aos 3 anos, chama o controle 1935. 1935, boa tarde, voo 754. Boa. Aquilo que é Quebec Serra, autorizado de decolagem. Da 17, o vento é 120 graus, 9 nós. Controle Salvador, boa tarde, gol 754, decolou na Puca, passando 2.500. Gol no 754, contato radar, supra no gol 390, sai da Puca Zipar. 7390, Puca Zipar, gol 1754. Torre de Juliette, chame no ponto de espera da 17 para ingresso. Siga para Batata, Golf, Mike. Zero, um, no, dois, quatro, confirme. A 315 vai interceptar o localizador ou vai bater a prova? Interceptar o localizador, o Xenem é 13 no 5. É a 315. Controle, boa tarde, pelo Quebec Serra. Sabotão, pelo Quebec Serra, manter as condições visuais, corredor a chefe. ACV Zoca, back air. Golf Mike Mike, em, confirma a posição. Vai confirmar aqui em Jauá, que o senhor está? E está indo para onde? Ciente. Já está próximo do buraquinho? Paulo, taxa Indy Alpha até o ponto de espera da 10, em ponto de espera torre em 1 decimal meia dúzia, o ajuste no 0 no 3, bom voo. Reporte buraquinho, e caso não tenha contato, chame torre 1 meia dúzia. Para 4 mil pés, ajuste no 0 no 3, identifique chegada Bonf 63 ou 61 no 41. Meia torre 1 decimal, meia dúzia. Tanto bem, doutor 3566, obrigado, bom trabalho, irmão. Trip 5595, controle. Desça ao 050, chegada a Mari. Negativo. Ok. Ô, Chané 6315, autorizado LS, isso para 2 mil pés, reporte curto. 2000 tá no localizador, né? 63 no localizador. Confirmando 37 no POB. Ativo, 37 no POB. Gente, no ponto de espera, torre. Bom voo, passaria 2230. Tá aqui a principal, via Alfa, Pantera 110, torre 1186, ajuste no 0. Controlo da 3205, posição 11, pushback acionamento. 1-1-1 autorizado, reporta táxi, tá? 3205. E vai reportar pro táxi o 626, contato radar sobre posição Conde, reporte para descer. Vai na proa de bom. Na curta final. Solo Salvador, muito boa tarde. Vamos 394, gente da Mike, autorização Galeão. Bono 394, boa tarde, formação Mike, confere. Autorizado Galeão, nível 360. Decola da 10 com curva direita no perfil da saída da El. Leda após posição Bridge. Bravo Romeu, Índia Delta Eco. Quando intercepta, Zulu 10 e segue conforme a rota do plano de voo. Controle em 119, decimal 35 e aciona 5513 no transponder. Autorizado, Galeão nível 360, decola da 10, curva direita, cera da El, Leda após bridge, vai interceptar Zulu 10, controle 119-35, transponder 5533-394. Cotejamento correto, confirma o portão? Portão 5. Ciência no 05, chama pronto para o expeccionamento, gol no 394. Camarada, obrigado. Salvador, 1924, autorização Maceió, 3-0, informação Mike. O gol no 924, informação Mike, confere, autorizado Maceió, nível 350. Decola da 10 com curva esquerda no perfil da saída Puca, transição Aracaju, quando intercepta Upper Whisky 58 até a posição Orago e após prossegue direto até o destino. Controle em 119 decimal 35 e aciona 5512 no transponder. 1924, autorizado Maceió 350, decola pista 10, primeira curva esquerda, Puca, Aracaju, Apeiro 58, Sorago, direto Maceió. Controle 1935, transponder 5512. Cotejamento correto, porta 1, chama pronto para o expeccionamento, gol no 924. Camarão.